andrecdesmoral.com.br. E esse é hit, meu filho. Delírios, o piseiro, o bola. Chama! Olha pra quem só era um esqueminha, um lance e um fim de semana. O que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde pras suas amigas, só quer me amar só no sigilo. Olha, tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Bico!